Sai à noite toda a gente, vendo o fim de mais um dia. Reza logo ardentemente a oração da Ave Maria. As mãozinhas juntas agora, uma prece, meu menino, na doçura desta hora. És um anjo pequenino, olha o céu tão colorido e com muitas esperanças. A Deus faças um pedido, que Ele gosta das crianças. É ternura, paz e amor, nem maldade, nem pecado. Pede ao nosso Redentor a noite toda a gente, vendo o fim de mais um dia. Reza logo ardentemente a oração da Ave Maria. As mãozinhas juntas agora, uma prece, meu menino, a doçura desta hora. És um anjo pequenino.